cuida de mim, que eu cuido de ti. Atenção, Alhandra, a Ótica do Povo está com grandes promoções esperando por você. Facilitamos seu exame de vista toda semana e temos descontos especiais, grandes variedade de óculos e armações. É a pioneira da cidade de Alhandra, há mais de 15 anos, trabalhando com pontualidade e garantia. A Ótica do Povo está localizada ao lado do Banco do Brasil. Venha conferir nossas ofertas. Telefone para contato 3256-1436. Chegou em Alhandra, a Rede Farmácia. Venha conhecer nossa nova loja, com super preço e tudo o que você precisa. Medicamentos a preço popular, perfumaria, fraldas, itens para bebê e toda a linha de medicamentos que você precisa. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros, sem parcela mínima, no centro da cidade, na antiga pizzaria do Datinha. 87,9. 87,9. Obrigada, Conte. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Nessa vida tudo passa. Continua a esperar por alguém que ainda creia no amor que tenho pra dar. Minha história eu resumo, é como tantas outras, gente jovem como eu. Pessoal da banda, valeu, gente, e obrigado a toda a equipe de produção. Qual é a que vocês estão agora? 87,9. A qualquer hora, em qualquer lugar. 87,9. Vem pra cá, Tayara Andressa! Agora eu quero ver todo mundo cantando juntinho, viu? Já que é pra falar de amor, vamos falar da gente. Você tá aqui, mas eu continuo carente. Hoje mesmo chegou, deitou e virou pro lado. Era bem melhor quando éramos só namorado. É assim, fica difícil, mas eu não vou te culpar. Senta aqui um pouco, precisamos conversar. Tem outra alguém, eu sei que tem. Não precisa se explicar. Tem, o melhor é terminar e ficar todo mundo bem.